E hoje, então, o dia todo nós vamos estar falando desse assunto do Noé, um personagem, penso eu, conhecido, mas acho que também alguns aspectos desconhecidos. Hoje à noite, agora de manhã, final da manhã, já começa a chegar o pessoal para transformar tudo isso aqui numa arca. É, nós vamos tentar imitar uma arca, tá? Mas ainda bem que parou a chuva, né, pessoal? Porque a arca não está pronta ainda. Né? Hoje de manhã choveu muito, vocês viram aqui? Choveu muito. Pois hoje à noite vai estar presente, acreditem, Noé. Vai estar aí. Claro que para as crianças a gente vai dizer que isso também é uma grande, num sentido, uma grande brincadeira, tá? E aí vocês, quem quiser vir, venha de novo. Vai ser, com certeza, muito bom. Né? Ontem à tarde, aliás, final da manhã, início da tarde, distribuímos muitos convites. E além do convite, tivemos a oportunidade de falar com muitas pessoas na rua, pessoas que não conhecem a Deus, outros já conheceram e abandonaram. Tem todo tipo de gente caminhando pelas ruas. E tivemos a oportunidade, mais de 50 pessoas nós éramos fazendo isso. No fundo, no fundo, sabe o que é isso, gente? É levando o amor de Deus além das paredes, levando para a rua, não é? Vamos abrir a palavra, então? No capítulo 6 de Gênesis. Capítulo 6. Vamos ver algumas características deste homem, desta família. Veja no capítulo 6, o versículo 5. Olha o que Deus viu lá na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e por isso isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Até aqui, irmãos, poucas coisas que nós vamos ler, e se você vai ver, tem mais uma referência ao bisavô do Noé. Alguém lembra o nome dele? Talvez você não está recordado por ser bisavô, mas o nome, quando eu disser, você vai lembrar. Qual era ele? Enoque. E o vô de Noé, Metusalém, aquele homem que mais viveu 969 anos. E o pai de Noé, Lameque, viveu, esse é bem fácil guardar o número, 777, 777 anos. Esse pessoal vivia muito, pois tinha gente que amava Deus lá na antiguidade. Mas era pouquíssima gente, era praticamente uma família que amava Deus, que se mantinha íntegra, se mantinha reta, fazendo a vontade de Deus. A população em geral se depravou de tal forma, se arruinou, o ser humano ficou mal ao extremo. E Deus olhou tudo aquilo e disse: mas não foi isso que eu fiz. Esse é o sentido que Deus se arrependeu. Talvez se uma pessoa tem um casal, tem filhos, e uns filhos são excelentes, mas de repente um dos filhos sai mal ao extremo. E o pai diz: mas olha o que eu fiz. Na verdade não foi o pai que fez aquele filho se tornou assim. Mas isso é uma expressão. O pai está dizendo: olha, se eu pudesse me arrepender, se pudesse voltar a fita, não teríamos tido um filho. Não, o pai teria filho, o que está dizendo? Eu não queria um filho assim. Entenderam esse sentido? Que Deus se arrependeu quando olhou para tudo aquilo. E essa gente vivendo 700 anos, 800 anos, 900 anos. Cá entre nós, eu sei que não é um sentimento bom, mas não vamos ser hipócritas. Se uma pessoa ruim demais morre, você lamenta, ai, que pena que morreu. Ou lá no fundo você diz, oh, Deus, ainda bem, esse não incomoda mais. Fala a verdade. Acho que a gente no fundo, vamos pegar um caso da história. Quando morreu, talvez um dos piores homens que já pisou na face da terra, aquele presidente, comandante alemão que matou 6 milhões de judeus, matou muitos crentes, matou pastores. Dizem que o homem se refugiou aqui na Argentina, que morreu aqui. Vai sair um filme sobre isso. Mas isso à parte. Quando morreu esse homem, o mundo lamentou ou comemorou? O que você acha? Comemorou. Vamos, não vou dizer, ai que pena que foi para o inferno. Misericórdia, mas um homem desse tipo não tem como frequentar o céu. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, aqui a população estava horrível. E agora vivendo séculos e séculos. Um dia Deus viu tudo aquilo e disse, chega, chega, chega. Não aguento mais, vou acabar com tudo. Eu não estou nem entrando num tema mais polêmico ainda que está no início do capítulo 6. Eu não entrei nisso e não vou entrar agora, não é o momento. Que diz ali que parece que houve demônios que fizeram sexo com mulheres e nasceu uma raça esquisita, uma raça completamente endemoniada. Se vocês observarem ali, isso merece um estudo mais longo. E eu não vou agora, não é essa a ênfase. Mas tem um ser humano ali que é uma coisa ruim demais, que é parece uma mistura de humano e demoníaco. E Deus disse, não. Não foi isso que eu criei. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesse momento que o mundo vai ser inundado e vai desaparecer toda aquela, vamos dizer, aquela raça mista, demoníaca, ruim, vai desaparecer. Até mesmo a ira de Deus é um ato da sua misericórdia. Pensa comigo de novo. A ira de Deus, nesse contexto aqui, é um ato da misericórdia. Concorda comigo? Porque se aquela raça maligna, pré-dilúvio, se aquela raça se impusesse sobre a única família que restava, não teríamos mais raça humana. Estão entendendo por que Deus teve que acabar com tudo? Então Deus foi bom e Deus viu tudo aquilo. E aí o verso 8, dê uma olhadinha comigo no verso 8. Porém, graças a Deus havia uma família a qual Deus viu também. Então, Deus enxerga. No nosso mundo está cheio de gente ímpia. Gente que debocha de Deus, que debocha dos filhos de Deus. Gente que afronta a Deus. Eu já vi gente queimar a Bíblia. Isso é uma afronta. Eu já vi gente para desmerecer os nossos símbolos, vamos dizer, os nossos símbolos cristãos sagrados da ceia, fazer uma ceia com cachaça e rapadura para ofender. Você não deve nunca ter ouvido isso, né? Um e outro já ouviu, hein? Para ofender, para machucar o cristianismo. Isso é uma ofensa? Ah, é uma ofensa a nós? É. Mas sobretudo isso quer dizer, Deus, nós te ofendemos. Nós temos raiva de ti, Deus. E Deus, por sua misericórdia, por sua paciência, Deus espera, espera, espera, na expectativa que aquela pessoa ou aquele grupo venha a se arrepender daquilo tudo. Deus tem olhos. Deus, então, viu. Deus não é assim, ó, como dizem popularmente, passou a régua. Vamos acabar com tudo. Não. Deus sabe selecionar. Ali tem um homem de Deus. Toda a população estava corrompida. Parece que até, como eu disse, um misto de demônio com gente. Mas Deus enxergou um homem que aí tem esse porém. Porém, Noé, a família de Noé, era gente íntegra. O sentido de justo significa alguém que tinha o caráter de Deus. Então o justo é algo relacionado a Deus. E o íntegro é relacionado aos outros seres humanos, aos relacionamentos humanos. Então esse homem andava perto de Deus. Filho de Lameque, um homem que andou perto de Deus. Filho de Matusalém, um homem que andou perto de Deus. Neto de Matusalém e bisneto de Enoque. Vocês sabiam que Enoque viveu apenas 365 anos? Claro, quando os outros estavam vivendo 700, 800, 900, ele morreu na metade da vida. Ele viveu tão perto de Deus, esse bisavô de Noé, tão perto de Deus que a Bíblia diz que Deus o tomou para si, ele não morreu. Deus o arrebatou. Alguém diz, mas na metade da vida. Eu acho que esse homem chegou a um ponto que ele se tornou tão, mesmo humano, mas tão espiritualizado em comunhão e amizade com Deus, que Deus diz, vem para cá, o mundo não comporta mais homens como tu. Vem para cá. A gente diz, mas na metade da vida, bom, isso é Deus que sabe, Deus que escolhe. É ou não é, meus irmãos? Pois, olha a descendência desse Noé. Olha a família, os ancestrais. Agora eu vou te dizer uma coisa que eu acho que você não sabe. Deus, ele cuida, Deus tem um relógio especial. O Enoque foi levado ao céu. O vô Matusalém morreu no ano do dilúvio. Acho que vocês não sabiam disso. E dizem a história dos judeus que ele morreu 7 dias antes de começar o dilúvio. E o pai de Noé morreu 5 anos, está na Bíblia, 5 anos antes do dilúvio. Deus deve ter olhado para o Matusalém, o vô do Noé. Pobre do velho, hein? É idoso, 969 anos, né? Idoso. Eu vou poupar ele de ver as águas violentas do dilúvio. Vou poupar ele, vou chamar 7 dias antes. Vem para cá, Matusalém. Veja que Deus cuidou de cada detalhe antes de vir o juízo dele, antes de vir a condenação sobre aquela raça maligna. Deus cuidou de cada detalhe dos filhos dele que estavam aqui no mundo. Deus chamou um, outro, mas Noé, você vai ser o exemplar de salvação. Você vai ficar aqui. Você tem apenas 500 anos, aí ele teve filhos com 500 anos. E aos 600 anos, Deus deu a revelação, construa a arca. E nós abrimos o culto hoje com Hebreus 11, 7, que ninguém acreditava. E o Noé, então, foi divinamente, diz ali na Bíblia, instruído, avisado. Faça isso, aquilo outro, porque virá grande tempo de chuvas e águas e inundação. E ele foi construindo, e foi construindo, e foi construindo. 120 anos construindo. Você já pensou? E aquela raça má, raça maligna na volta. Mas estava ali o pai, morreu apenas 5 anos antes, né? Estava ali, deve ter ajudado. Estava o vô, Matusalém, mesmo idoso, deve ter ajudado. Você percebe? Mas agora fica aquele exemplar. O nosso tema hoje à noite é Deus salva uma família. Esse é o assunto. Quero ver como é que o Noé vai contar tudo isso aqui para as crianças hoje à noite. Uma coisa não é contar para vocês, tá? A outra é contar para as crianças. Mas esse é problema do Noé, né? Não é de vocês. Meus irmãos, você percebeu que o Noé, ele, a semelhança da sua família, Noé andou com Deus antes do dilúvio. Noé andou com Deus durante o dilúvio. E Noé andou com Deus depois do dilúvio. Sabe qual a primeira coisa que Noé fez depois que pisou na terra, saiu da arca? Mais ou menos um ano foi o processo todo de início de chuva até ele voltar a pisar na terra. 1 ano e 10 dias, Alguns dizem, outros dizem 1 ano e 17 dias. Vamos arredondar, 1 ano. Primeira coisa que Noé fez quando pisou na terra. Fez um altar para Deus. Esse homem andava com Deus mesmo. Ele foi protegido, ele e sua família, antes porque andava com Deus. A arca andou flutuando 150 dias. Aí pousou. Pode abrir foto de internet. Lá no Monte Ararat. Você vai ver lá coisas. Pesquisadores estão andando lá agora. Pesquisadores chineses foram lá. Isso tudo existe. O mundo nega, mas existe. 150 dias de água flutuando, boiando, ela pousou. Mais 150 dias até que todas as águas baixaram. E qual foi o primeiro animal que Noé soltou para fazer uma vistoria? Vamos ver se você vai... Vou te dar... Não, não vou dar opção, né? O que, que vocês acham? Um corvo. Exatamente. E o corvo foi e voltou para a arca. Por que primeiro um corvo? Porque tudo tinha enchido de água, tinha morrido todo mundo, tudo que estava ali tinha morrido. Para mim, o corvo é aquele que faz a limpeza, né? Das carnes já apodrecidas e tudo mais. O corvo foi. Ainda devia ter água, ele não viu mais nada. Tudo aquilo foi, com o ser humano provavelmente foi tudo enterrado nas águas e nas lamas. Pois o corvo volta. E deve, o Noé ter entendido. O mundo está limpo. As coisas podres estão sepultadas. Nem o corvo achou comida. Ele teve que voltar para a arca. Depois ele enviou uma pomba. Lembra? Uma pomba. A pomba foi, voou, não achou um lugarzinho para pousar. Volta, Noé estende a mão e recolhe a pomba. Larga pela segunda vez a pomba. A pomba vai e traz no seu bico um raminho de oliveira. Hoje à noite, não perca, vai estar aqui. O Noé, eu já disse a vocês, acho que aquela pomba vai estar aqui hoje à noite. Se não tiver literal, vai estar virtual, lançada lá no painel. Porque o Noé filmou tudo isso. Ah, as crianças hoje vão viajar com o Noé, tá, pessoal? E o raminho de oliveira vai estar aqui hoje à noite. Esse é verdade. Não, claro, não aquela lá, mas uma de oliveira mesmo. Eu plantei 2 oliveiras perto da minha casa, eu vou lá hoje tarde buscar um raminho. Mas, olha só, a oliveira não é um símbolo. Não é um símbolo de Israel. É um símbolo de algo novo. Um novo mundo está começando e começa. Um novo mundo começa limpo. Sem coisas podres que antes, vamos dizer, o ser humano se apodreceu completamente. O ser humano agora, vamos dizer, um novo ser humano. Noé, esse homem justo e íntegro no meio dos seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Antes, andava durante, andava depois. E diz lá em Hebreus que pela fé, ele fez tudo aquilo. Pela fé. Tem que crer. Quando não tem um pingo de chuva, não tem uma nuvem de chuva, tem que crer que Deus disse, Deus vai fazer. Você percebeu uma série de coisas em tudo que eu falei? Que Deus observa o teu andar particular. Mesmo todo mundo está andando sem Deus, você está andando com Deus e Deus é justo. E Deus vai te poupar de sacrifícios, de dores terríveis. Deus vai te poupar. Às vezes a gente não entende até a morte de alguém, né? Ah, mas como uma pessoa morreu cedo, outros lá morreu idoso. Tudo Deus tem o relógio dele. Aqui mesmo nós temos a história de Noé, uns que morreram cedo, 365 anos, bem jovem. Para a época, né? Outros morreram tarde, mas não precisavam ver aquelas coisas terríveis dos dias da inundação. Eu vou aproveitar e trazer só uma dica rapidinha para você. A gente sempre diz que choveu 40 dias. É verdade. Mas o mundo não ficou cheio apenas com as águas da chuva. Você sabia disso ou não? Você sabia que vieram águas de baixo? Quem nunca ouviu falar que veio água de baixo? Pode dizer, não, pastor, não me lembro disso. Então vamos abrir a escritura aí, capítulo 7. Está aí bem pertinho. Eu também, irmãos, ó, a gente lê a Bíblia e às vezes não se dá de conta de alguns detalhes, porque a gente já lê com informações que tem desde criança. Ah, chuva, chuva, chuva. É verdade, mas é parcialmente verdade. 7:11. Olha ali, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, sabe qual era o 17 dia do segundo mês? Outubro. Que mês nós estamos? Outubro. E sabe o que, que acontecia em outubro lá naquela região? Era a época que eles tinham acabado de fazer a colheita. E Noé tinha que botar muita comida na arca, afinal foi um ano. Então, olha como Deus cuidou tudo. Fizeram a colheita, Noé recolheu comida, cereais, veio chuva. Pois, olha ali, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo. As fontes do abismo, dos lençóis de água, vieram. Brotava água. E aí a segunda coisa, assim diz, e as comportas do céu se abriram. Então tinha inundação de baixo, inundação de cima. Quando o povo viu que realmente o que o Noé vinha avisando era real. Noé já dentro da arca com seus filhos, sua esposa e suas noras, 8 pessoas ao todo. Quando o povo viu o negócio que esse Noé falava é verdade mesmo, veio alguém de fora da arca e fechou a porta. Quem fechou a porta da arca? Deus. Fechou. Sabe, meus irmãos, você que está aqui hoje, essa história muitas vezes a gente conta quase como história infantil, né? História para as crianças. Mas ela é uma história também para adultos. Deus vai, para nós agora, Deus nos dá oportunidades. Deus é paciencioso conosco. Deus é misericordioso. Mas a gente, rejeitando esse amor, e rejeitando até os avisos do Senhor. E rejeita, e rejeita, e rejeita. E fecha o coração. Um dia. Pode ser que a gente queira e não consiga mais. Porque a porta poderá estar fechada. Ainda está aberta. Ainda está aberta. Você está percebendo o nosso mundo? A sociedade cada vez mais provoca Deus. Com seus pecados, não está? A sociedade, ela está cada vez mais sem Deus. Bom, isso vai ser um problema para a sociedade. Nós que amamos a Deus, temos que avisar a sociedade, puxar o máximo de pessoas para dentro da nossa arca. A arca aqui é um lugar de salvação, não é? E Deus salva famílias, Deus salva indivíduos, e nós temos que continuar falando do nosso Deus. Essa semana fui no sepultamento da minha avó no interior, 98 anos. Temente a Deus, todos os anos eu ia lá visitá-la em janeiro, orava com ela, tem um sobrinho dela que é pastor lá no interior, um homem de Deus também, prega no rádio lá no interior e ela ouvia todos os dias ele. E eu chegava lá e dava testemunho para minha avó e tinha pessoas que amavam a Deus que cercavam ela, uma mulher que morreu tranquila. E encontrei primos que eu não encontrava há 30 anos ou mais. Acho que mais. Encontrei tios que há muito tempo não via. E eu pude assim, ó, sentar do lado deles e conversar. E lá no interior tem sopa, sabiam? Tem sopa durante o velório. No outro lugar tem café com linguiça e cuca, né? Mas lá tinha sopa essa vez. E aí, lá na sopa, eu dava testemunho, podia falar para minhas tias, para meus tios. E alguns, acho que um coração mais sensibilizado por causa daquele momento, outros não sei, mas o nosso testemunho nós estávamos dando. Eles sabem quem eu sou. Sabem quem é a minha família. Mas nós temos que, eu quero dizer com isso, aproveitar as oportunidades. Porque, gente, nem sempre as pessoas estão abertas a nos ouvir. Ontem, quando nós andávamos pelas ruas e pelas casas e nas sinaleiras, as pessoas, se você vai chegar, ó, aqui um folhetinho bíblico, aceita isso, senão você vai para o inferno. Pá, fechou todas as portas. Sabe bem, nós chegamos ontem. Ó, um pirulito para a senhora, podia dar, às vezes era uma senhora idosa. Um pirulito parecia uma chave que abria portas. As pessoas sorriam. E depois do pirulito vinha o folheto. Então, tem que saber usar a chave certa. Se é pirulito, usa pirulito. Se é um chocolate, ou você quer dar um presente para uma pessoa que você está evangelizando, aproveita a oportunidade. Não adianta nós partir para ela condenando. Não, não é esse o caminho. E não adianta dizer, ó, vai vir um dilúvio. Dilúvio não vem mais, viu? Mas vai vir fogo do céu. Fogo vai vir um dia, diz a Bíblia. Não é assim, não é assustando, mas é mostrando o amor de Deus a elas. Então nós vamos ajudar as pessoas. E algumas vão aceitar e outras não vão aceitar. Mas nós continuamos mostrando o amor de Deus a elas. Eu sei, você que está ouvindo aqui, você sabe. A porta um dia vai ser fechada. Mas não somos nós quem fechamos portas. Vocês viram? É Deus que vai dizer, acabou o tempo. Porque mesmo nós cristãos, se nós quisermos tomar o lugar de Deus, nós estragamos tudo. Tá? Estragamos tudo. Então deixa Deus, deixa ele, o relógio dele, o relógio que nem nós conhecemos. Nós sabemos que Deus tem um relógio, tem informações aqui na Bíblia. Mas a hora exata que tudo vai acontecer, nós não sabemos nem a respeito da nossa vida. Imagina do comportamento mundial da sociedade e o comportamento de Deus, não sabemos. Mas uma coisa a gente sabe, essa porta vai ser fechada. Essa porta vai ser fechada. E que você possa ser desses. Eu não estou te convidando a entrar na arca. Para mim, você que está aqui hoje, você já está dentro da arca. É ou não é, irmãos? Você concorda comigo? Você já está dentro da arca. Você já é do Senhor. Você não está sendo levado por essa sociedade sem Deus. Você tem uma vida diferenciada. Para mim, você já está na arca. Agora, o que nós temos é ficar gritando de dentro da arca, né? Ô, pessoal, vamos entrar, vamos entrar. Venham para cá. É, vai chegar o dia que a igreja de Jesus vai ser arrebatada. Vai sair desse mundo como Enoque. Não vai passar pela morte. Se estiverem vivos, vão ser levados para o céu. Que dia será esse? Não sei. Ninguém sabe. Então é estar diante de Deus diariamente. Agora, se alguém, ah, mas quando chega lá perto eu me preparo, mas e ninguém sabe quando é lá perto. Sabe qual a velocidade vai ser do arrebatamento? A Bíblia diz de um abrir e fechar de olhos. Quanto dura o abrir e fechar de olhos? Eu estou vendo alguns piscando aí, já foi, né? Não dá tempo para mais nada. Ande com Deus agora. E você que tem andado com o Senhor, ajude outros a virem para próximo do Senhor. Deus quer salvar muitas famílias, muitas famílias. Guarde essa palavra no coração. Viva com o Senhor. Antes, agora vamos falar não mais do dilúvio. Viva com o Senhor antes do juízo final. Viva com o Senhor depois, durante o juízo. Porque no julgamento você tem advogado, a Bíblia diz. Jesus Cristo, o justo. E viva com o Senhor. Depois do juízo, na eternidade. Porque quem anda com Deus agora, é natural que ande depois, não é? É natural. O céu não vai ser uma super novidade para quem está bem pertinho de Deus. Deus não vai ser um estranho para nós, porque nós já estamos andando perto dele. Vai ter algumas coisas diferentes, que a Bíblia diz que nós vamos vê-lo face a face. Hoje nós apenas nos relacionamos com o Senhor pela fé. É uma palavra de hoje, irmãos. Ela é mais uma de advertência. De a gente não descuidar do nosso andar diário com Deus, da nossa obediência. Também não descuidar que temos uma mensagem para dar para as pessoas. E ajudá-las a não se perderem, nem na vida e nem na eternidade. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Só escute o que eu vou ler a você de novo. Pode fechar os seus olhos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Obrigado, Senhor, pela beleza da tua palavra. Vimos que o Senhor, com toda a paciência, com toda a tolerância, mas o Senhor jamais concordou com o pecado. O Senhor é santo. O Senhor também não olhou indiscriminadamente. O Senhor discriminou. O Senhor fez separação bem clara entre aqueles que estavam completamente corrompidos e aqueles poucos que eram teus. Obrigado, Senhor, que o dilúvio, ele acabou sendo um ato da tua misericórdia e a preservação da raça humana. Obrigado. Se continuassem aqueles seres maldosos, pré-diluvianos, não teria mais raça humana. Obrigado, Senhor, que a gente pode ler essa história dessa catástrofe universal. Podemos ver essa catástrofe ecológica, chamaríamos hoje, do dilúvio. Podemos olhar e ver a tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Também abençoa homens e mulheres que estão agora aqui dentro, nesse momento. Que a gente possa andar contigo. Como Noé, como Lameque, como Matusalém, como Enoque. Quero te pedir, ó Deus, salva nossas famílias. Eu gostaria que você pedisse agora, salva minha família, Senhor. Filhos, maridos ou esposas, salva aqueles que ainda não te conhecem. Um pai, uma mãe, um tio, uma tia, uma pessoa querida sua. Um primo seu que não conhece a Deus, salva meu primo, Senhor. Assim eu estou citando situações aqui. Salva, Senhor, um irmão, uma irmã, um sobrinho, salva, Senhor. O Senhor não nos criou para sofrer, o Senhor não nos criou para destruição e nem para viver na maldade. O Senhor nos criou para viver perto de Ti, Senhor. E a nós que temos vivido perto de Ti, queremos trazer outros para perto de Ti. Porque temos experimentado que é tão maravilhoso a criatura permanecer ao lado do Criador. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Pai. Amém. Amém. Eu queria deixar um desafio final. Que você fale de Jesus, mesmo dessa história. Convide alguém a conhecer o Senhor. Não guarde isso só para ti. Fala para alguém. Hoje acho que nós entendemos muitas coisas mais da historinha aparentemente infantil. Você aprendeu alguma coisa hoje aqui? Aprendeu? Muitas, né? E que até o dilúvio, que era uma punição, no fundo, no fundo, era preservação. Preservação. Se aquele ser humano, meio demônio, meio humano, continuasse a existir, nós íamos ser filhos dele, né? Nós hoje somos filhos do Senhor. É muito bom pertencer a Deus, não é? Hoje à noite, se você quer conhecer o Noé, chega aqui, ele vai estar aí, né? Você, desculpa, uma coisa, eu estava querendo trazer a esposa do Noé também, mas eu não sei o nome dela, na Bíblia não fala, né? Não? Não fala? Mas eu acho que a esposa dele vai estar aí hoje à noite. Estou jogando curiosidades para vocês, tá? Se você quer, venha. Venha, vai ter cozinha na arca. Isso é verdade. Vai ter uma cozinha montada na arca. Claro, tinha que preparar comida. Um ano de arca. Vai ter cada bicho aqui, pessoal. Vai ter animais. O corvo vai estar. Me esqueci, falei só da pomba, né? O corvo vai estar. Bom, é tanta coisa. Eu só não posso prometer para vocês água. A arca, tomara esteja no seco hoje à noite, arca. Tá bom? Vamos cantar esse último hino. Um abençoado dia, irmãos. Aproveite o dia como uma oportunidade para falar do amor de Deus pelas pessoas.